Quantas nuvens em todo lugar. Quantas nuvens voam para lá. Quantas nuvens viajam sem parar. Quantas nuvens voam alto. Pelo céu a se divertir. Toda água com calor se transforma em vapor. Forma nuvens lá no alto e a neblina aqui embaixo. Parecem de algodão ou de espuma de sabão. Se a gente fica olhando, novas formas vão ganhando. Voam alto e no vento vão andando. Sempre viajam por aí, pelo céu a se divertir. Podem ser nuvens branquinhas ou cinzentas e feinhas. E quando uma delas chora, forma a chuva que nos molha. Viajando, elas nos seguem voando. Novas formas vão surgindo, elas vão nos distraindo. Quantas nuvens voam alto e no vento vão andando. Sempre viajam por aí, pelo céu a se divertir. Foram se esconder para o sol aparecer. E nesse vapor que sobe está a essência das nuvens. Quantas nuvens voam alto e no vento vão andando. Sempre viajam por aí, pelo céu a se divertir. Em todo lugar, quantas nuvens voam para lá, quantas nuvens viajam sem parar. Eu queria abraçá-las, mas não posso alcançá-las.